No início da tarde de segunda-feira, por volta de 14 horas e 30 minutos, socorristas do SIAT foram acionados para um deslocamento até a rua Dedé Nunes, esquina com Mané Garrincha, no Parque Residencial Itália, região da Grande Morumbi, para o atendimento de duas vítimas de atropelamento. No local foi apurado que um Ford Escort com placa COF9999 da cidade de Florianópolis perdera o controle da direção e, subindo na calçada, atropelou duas pessoas. O condutor, que é menor de idade, evadiu-se do local, porém acabou voltando mais tarde. Com a chegada dos socorristas, foram constatadas duas vítimas do sexo feminino, uma delas gestante de aproximadamente 5 meses, em estado gravíssimo. No atendimento, a ambulância do São Francisco deu apoio à vítima mais grave, identificada apenas pelo primeiro nome como Luana, grávida no 5º mês. Ela foi encaminhada em estado gravíssimo ao pronto-socorro do Hospital Municipal. Entre seus ferimentos, o mais grave é um traumatismo crânio encefálico na altura do topo da cabeça. A calota craniana rachou, expondo massa encefálica. Já a segunda vítima foi encaminhada pela ambulância do posto JK para a unidade hospitalar. Ferimentos considerados graves, entre eles fraturas em membros inferiores e traumatismo em tórax. Segundo populares, o condutor, menor de idade, teria entrado em alta velocidade em uma curva na esquina e acabou perdendo o controle da direção. Ele foi localizado, bem como o veículo, e apreendido. Ambos foram encaminhados à Delegacia Especial do Adolescente por solicitação do delegado de plantão. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.